Moisés chamou o povo às palavras do Senhor. 6 dias de trabalho, no sétimo é o amor. O dia do descanso, em santidade vamos andar. Não acenderemos fogo em nosso lar, vamos adorar. Trazemos voluntários cheios de luz, mulheres sábias fiando em teu nome, tudo é Jesus. Pedras e especiarias, a unção, incenso a subir, com corações movidos, vamos juntos te servir. Salvador, com mãos abertas em união, fazemos a tua construção, o tabernáculo, tua habitação, ó Senhor, nossa adoração. Bezalel cheio de sabedoria, com o Espírito a guiar, inventando obras de arte para o teu nome exaltar. Que venham todos um só coração, fazendo juntos a grande missão. Ó Senhor, nosso grande Deus, em cada oferta o teu amor é fiel. Ofertas trazemos, Senhor, do coração com fervor. Ouro, prata, linho e amor, tudo é teu, nosso Salvador. Com mãos abertas em união, fazemos a tua construção, o tabernáculo, tua habitação, ó Senhor, nossa adoração. E assim, juntos, em comunhão, Senhor, levamos a tua salvação, ofertas de vida.